Abbas, filha da Labranae. Aleluia, Senhor. Aleluia. Espírito Santo, a tua presença é doce e maravilhosa. Ah, há um fogo do Senhor consumindo o nosso interior nessa manhã. Espírito Santo, nós te amamos, Senhor, nós te rendemos toda a honra e toda a glória. Aleluia. É tudo que nós precisamos, Jesus. É a tua presença. É tudo que nós precisamos. É o teu derramar, Senhor. Iramana ele abassou. Caramana ele. Xiramana yarabassi. Nós te adoramos. Vem, Senhor, faz aquilo que o Senhor quiser. Continua fazendo, Senhor. Continua fazendo, Pai. Nós já te demos toda a liberdade, Senhor. Para que o Senhor possa se mover aqui. Falar aquilo que o Senhor desejar. Nós queremos ouvir sua voz, Senhor, nesta manhã. Nós queremos te adorar. Nós queremos te ouvir. Fala, Senhor, aos corações de cada um que está aqui nesta manhã. Espírito Santo, conversa conosco. Conversa conosco, Senhor. Espírito Santo, vem bater um papo com a gente. Nós não queremos entrar no momento da pregação, Pai. Nós queremos sentar e conversar com você. Nós queremos que o Senhor venha falar conosco. O Senhor subia no monte e falava às multidões. Estamos aqui, queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz. Deus, as tuas palavras são doces. Ah, Jesus, hoje é um domingo de Páscoa. E muitas coisas nós podemos aprender com a Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, no versículo 1. Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai à congregação de Israel, dizendo: ao décimo dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão o sangue e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. E a sua cabeça com as suas pernas e com as suas fressuras. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga que para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor através das gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Por 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. E ao comer pão levedado, e ao primeiro dia haverá uma santa convocação também, aos 7º dia tereis uma santa convocação. Neles não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer somente, isso poderá ser feito por vós. Guardareis, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse momento, nesse mesmo dia tireis vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através das gerações por estatuto perpétuo. Essa é a Páscoa do Senhor. Ele fala que isso deveria ser celebrado como um estatuto perpétuo, de geração em geração. Só para explicar, o povo de Israel estava no Egito, escravo, e Deus levantou Moisés para que ele pudesse libertar o povo. Só que o coração de Faraó estava endurecido e Deus começou a fazer sinais. Então ele enviou as pragas para que isso fosse um sinal do poder de Deus, para que quebrasse o coração de Faraó. E foram 10 pragas. E a última praga seria a praga dos primogênitos, ou seja, todo primogênito, tanto de homens como de animais, seria morto. Porque o anjo da morte, ele passaria e ele entraria nas casas e mataria todo primogênito. E aí o Senhor falou assim para Moisés: Moisés, você fala para o povo matar o cordeiro e passar o sangue no umbral da porta, conforme nós acabamos de ler. E quando o anjo da morte, ele passar pelo arraial, ele vai ver o sangue no umbral da porta. E ele não vai entrar nessa casa. E nenhum dano vai causar a eles. E queridos, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, em semelhança a este dia, Jesus, ele foi o Cordeiro que foi morto e derramou o seu sangue. E o seu sangue, ele está sobre nós. E por isso hoje o anjo da morte, ele não pode tocar a nossa vida. Aquele dia, o Cordeiro salvou, o sangue daquele Cordeiro salvou todo o povo, todos os hebreus. Houve uma salvação, eles foram libertos, eles foram salvos. E Jesus, ele fez a mesma coisa conosco. Ele também nos salvou, mas meu irmão, eu queria que você pensasse sobre isso. Do que é que ele nos salvou? Nós falamos, nós cantamos: Jesus, tu és o nosso Salvador. Do que é que ele nos salvou? Ele nos salvou da morte. Jesus nos salvou de nós vivermos uma morte eterna. Ele nos salvou das garras de Satanás. Ele nos salvou de nós irmos para o inferno. Ele salvou as nossas vidas. E quando Deus, ele fala assim: olha, isso precisa ser um estatuto perpétuo, de geração para geração. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Que ele nos salvou. Existe uma salvação sobre nós. Foi para isso que ele morreu, para nos salvar. Agora, eu queria que você pensasse uma coisa: será que você hoje pode dizer para você mesmo que você está salvo? Qual é o valor que tem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Nós precisamos pensar nisso. Talvez a gente se ocupe com tantas coisas. A gente se preocupe com tantas coisas, a gente pensa em tantas coisas, mas eu preciso pensar que ele derramou sobre mim uma salvação, e a gente precisa pensar nisso todos os dias. A parábola das 10 virgens, ela nos ensina que nós precisamos manter a nossa lanterna. É lanterna? Não pare de brigar. Aqui a gente é meio moderno. Cheia de azeite. Por porque uma hora o noivo vai voltar e buscar as virgens, e aquelas que não estiverem com o azeite, e elas não estiverem preparadas, ele vai largar para trás. O que Deus está falando nessa parábola, ele está falando da nossa salvação, de nós estarmos prontos, de nós estarmos preparados, porque Jesus, ele vai voltar e buscar a sua virgem, a sua noiva. Ele vai vir nos buscar e nós precisamos estar preparados e prontos para que ele venha e ele nos leve com ele. Porque, meu irmão, se isso não acontecer, toda a nossa vida vai ser em vão. Tudo que você falou, tudo que você fez, tudo que você conquistou, todas as demais coisas, todo o império que nós construímos, tudo isso será em vão se o dia em que ele voltar eu não estiver pronto. E a Páscoa, ela está me falando isso, ela está me ensinando isso. Ela está me lembrando sobre isso. Nós precisamos estar prontos. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas ele perder a sua alma? Não foi por nenhum outro motivo que Jesus morreu na cruz do Calvário, nenhum outro motivo, apenas para nos salvar. Apenas para nos salvar. E cada um de nós precisamos rever a nossa vida e observar e ver se a gente está cheio do óleo. Se a gente está pronto, se Jesus voltar hoje, o que vai acontecer com você? Porque ninguém sabe o dia que ele voltará. A única certeza que nós temos é que ele voltará e nós precisamos estar prontos. E a Páscoa, ela está me dizendo isso. Ela está me alertando sobre isso. São tantas coisas que nós podemos aprender com a Páscoa. Porém, não. Eu acho que isso é um assunto para vários dias. Esteja nas casas que nós vamos estar abordando esse assunto. Mas a Páscoa nos ensina muitas coisas mesmo. E a gente pode se debruçar nessa palavra e meditar sobre ela. Mas quando Deus, ele falou para Moisés, ele disse: olha, vocês matem um cordeiro, vocês vão beber do sangue desse cordeiro, e vocês vão comer ele assado, e será uma festa de 7 dias. Depois desse dia, a Páscoa, ela se tornou uma festa dos judeus. Então era uma festa de 7 dias. O primeiro dia era dedicado ao cordeiro. Eles matavam um cordeiro, eles faziam conforme a instrução do Senhor e eles cumpriam com tudo aquilo que Deus tinha falado. E os outros dias, eles deveriam comer pães ázimos, ou em outras bíblias fala ázimos, que é a mesma coisa. Alguém sabe o que é pão ázimo? Um pão sem fermento. Alguém já viu e já comeu um pão sem fermento? Quem já viu e já comeu um pão sem fermento? Aí você, parece uma bolacha, né? Parece uma bolacha, um negócio duro. Você pensa que é um pão, você pensa aquele pão francês, assim, é um pão ali, ó, gordo assim o negócio. Porque aquele pão ali tem fermento. Mas o pão sem fermento, ele parece uma bolacha. E o Senhor falou assim, ó, vocês tirem todo o fermento das vossas casas. É interessante assim, ó, que ele não fala para você não colocar o fermento no pão, mas ele fala assim, ó, tira o fermento da sua casa. É muito mais do que não colocar um fermento na hora de fazer o pão. Porque o fermento, além, ele estava dizendo assim, ó, eu não quero que o fermento seja presente no pão, mas o fermento também não pode estar presente nas vossas casas, nas vossas vidas. E é significativo para mim observar que na festa da Páscoa, Deus, ele dedica 7 dias para você comer pão em asas. Porque o fermento, ele representa o pecado. Então Deus está falando assim, ó, tire o fermento das vossas casas. Tira da sua vida o pecado. E quando a gente pensa na Páscoa, não tem como você pensar, não pensar nisso. Não tem como você não pensar que nós precisamos tirar os pecados da nossa vida. Que nós precisamos tirar o fermento de dentro de nós. São 7 dias comendo pão sem fermento. Por quê? Por que 7 dias? Porque 7 é o número da perfeição de Deus. Da totalidade de Deus. Isso significa que toda a nossa vida, na sua totalidade, precisa estar livre do fermento do pecado. Agora, meu irmão, não dá. É até uma heresia, é até uma afronta, é até um ultraje. Nós vincularmos a Páscoa com ovos e chocolate e coelhos. Isso é até uma afronta. E você percebe que a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de desvincular essas coisas. Mas Deus está falando assim, ó, tira o fermento das vossas casas. Meu irmão, o ovo de chocolate, o coelho, é o fermento que o diabo levantou para introduzir no meio da Páscoa. E por mais que se fala no significado da Páscoa, por mais que o coração novo faz para trás, vai lá na rua e fala, e não sei o quê, e faz um teatro, mais que a gente grita, que as pessoas conseguem apenas vincular a Páscoa ao domingo de Páscoa com bacalhau, ovo de Páscoa e coelhinho. Porque a Bíblia fala assim, olha, um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. É só um pouquinho de fermento. A Páscoa, ela tem tanto significado para nós. Ela tem tanto significado, ela nos ensina tantas coisas, que um pouquinho do ovo de Páscoa e do coelhinho, ele contamina tudo. E a Bíblia está falando para nós que nós precisamos tirar todo o fermento das nossas casas. Agora, a gente às vezes não dá importância para as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, para as pequenas quantidades de fermento que operam na nossa vida. A arrogância é um fermento, a mentira é um fermento, a hipocrisia é um fermento. Pornografia é um fermento. A falta de santidade. A traição é um fermento. O divórcio é um fermento. As igrejas estão hoje convivendo com o divórcio como se fosse algo permitido por Deus. Mas o divórcio, ele é um fermento dos nossos dias. Você percebe que o diabo, ele vai jogando fermentos. E aí ele não precisa fazer mais nada, porque aquilo lá, ele vai contaminando toda a massa. Cara, eu estava ouvindo uma ministração do Luciano Subirá, e ele estava falando assim, ó, quando uma pessoa, ela tocava, no Velho Testamento, quando ela tocava em uma coisa morta, ela ficava o quê? Contaminada, impura. Você percebe assim, ó, que uma pessoa santa, viva, não conseguia santificar algo morto. Muito pelo contrário, ela era contaminada por aquele corpo morto. Se você chegar perto de alguém que ele está resfriado, você está são, você está bom, e a pessoa está resfriada, o que vai acontecer? Você vai curar ela ou você vai pegar a gripe dela? É interessante isso, né? A gente não vai conseguir santificar as coisas tocando nas coisas impuras. Nós vamos conseguir santificar as coisas quando a gente não tocar nas coisas impuras. Não tem jeito, a gente precisa se desvencilhar dessas coisas. Nós precisamos jogar elas fora da nossa vida. Nós precisamos tirar todo o fermento da nossa casa. E nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos entender isso. É extremamente importante nós mergulharmos em Deus nesses dias. E nós jejuarmos. E nós orarmos. E nós tirarmos das nossas casas, das nossas vidas, os fermentos que têm nos contaminado. Essa é a mensagem de Páscoa. Foi para isso que ele morreu na cruz, para tirar de nós todo o fermento, porque a Bíblia fala em Isaías que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Ele morreu na cruz justamente para tirar o fermento da nossa vida. Ele levou sobre a carne dele tudo aquilo que era impuro, para que você não precisasse tocar em coisa impura para se santificar. Nós não precisamos tocar nas coisas impuras para nós sermos santificados, porque o Senhor, o Cordeiro de Deus, ele fez isso por nós. O que nós precisamos nos dias de hoje é tocar nas coisas santas de Deus. Nós precisamos colocar as nossas mãos na santidade do Senhor. Ah, Deus. Xeramana erebalas. Xekiaramana erebalasu. Ah. Há uma presença. Foi só falar em santidade que ele vem, porque se tem alguém que é santo é ele. Toque aí, meu irmão, na santidade do Senhor. Aquele que é digno, aquele que é santo, Espírito e a noiva. Dizem, vem. O nome Páscoa, ele significa passagem. E por muito tempo eu acreditava que era passagem, porque o anjo da morte, ele passou. Mas passagem quer dizer sair de um lugar e ir para outro lugar. E é isso que a Páscoa nos ensina. Que Deus, ele quer tirar do lugar onde nós estamos e nos levar para um outro lugar. Porque Deus, ele é um Deus de propósito. Porque Deus tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele quer nos tirar do lugar onde nós estamos. Ele quer nos tirar de um lugar de pecado para um lugar de santidade. Ele quer nos tirar de um lugar de solidão para um lugar de relacionamento. Ele quer nos tirar de um lugar de exclusão para um lugar de inclusão. Ele quer nos tirar de uma situação de impuro para... E Ele quer trocar as nossas vestes e nos tornar limpos, alvos como a neve. O Senhor quer tirar de nós um coração de pedra e nos levar a um lugar onde nós vamos ter um coração de carne. O Senhor quer tirar de nós uma mentalidade terrena e quer nos dar a mente de Cristo. O Senhor quer tirar a gente de um lugar de enfermidade para um lugar de cura. É uma passagem, meu irmão. A gente precisa sair daqui, da onde nós estamos, do lugar da onde nós nos encontramos hoje, e para ir para o lugar aonde Deus quer nos levar. Isso que está falando para nós a Páscoa. O lugar onde nós estamos, aquilo que nós estamos vivendo, não é o fim de todas as coisas, porque o fim de todas as coisas é o Senhor, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Não é aqui que o Senhor nos quer, não é vivendo o que nós estamos vivendo que Ele quer. Há uma passagem, há um lugar onde nós devemos ir. Que Ele ative no seu coração hoje, que Ele dê luz ao seu destino nessa manhã. Ah, seja ativado, seja ativado no seu interior. Seja ativado no seu coração. Seja ativado, ativado. Desperta, desperta tu que dormes. Desperta. Ah, diga a minha igreja que marche. Oh! Chei! Rokiara manae! Cheia la branae! Cheia la branae! Arabalabalabana! Oh! Hei! Hei! Hei! Você está livre! Ele nos coloca em liberdade! Ele nos coloca em liberdade! Ele nos coloca em liberdade! Ele nos salvou! Ele nos libertou! Ele nos curou! Ele nos curou! Ele lembrou sobre si as nossas enfermidades! Shekatarabalabalabanae! Estamos livres! Livres! Livres! Oh! Shodamanae! Alalalabalabana! Oh, queria que nós ceiássemos agora. Eu queria que nós ceiássemos. Cheira lá, mana, ele. Eu queria que você ficasse no seu lugar. Nós vamos servir você. Nós vamos servir. Nós vamos servir porque você, nós não precisamos fazer nada. Ele fez tudo por nós. Ele entregou nas suas mãos o pão e o vinho, o cordeiro. Ele entregou nas suas mãos. Em nome de Jesus, que você fique aí em adoração, em adoração. Aquele que é digno, ah. Aquele que é santo, Espírito e a noiva, dizem vem. Aquele que é digno, aquele que é santo, Espírito e a noiva, dizem vem. Aquele que é digno, o Espírito e a noiva, dizem vem. Aquele que é digno, aquele que é santo, o Espírito e a noiva. Levante o pão e o cálice. A noiva está pronta. Esperando pelo noivo, aquele que é digno, Aquele que é santo, o Espírito e a noiva, dizem vem. Aquele que é digno, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós queremos comer do teu pão e tomar do teu sangue nesta manhã, Pai. Nós queremos comer da tua carne, nós queremos nos alimentar de ti, Senhor. Aleluia, Senhor, o teu sangue nos purifica nessa manhã. A poder no teu sangue, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos purifica. Aleluia, todos juntos comemos do pão e tomamos do cálice. Toca-me, toca-me, Senhor Jesus, eu preciso mais de ti. Toca-me, toca-me, Senhor Jesus, eu preciso. Jesus, mais de ti. Abraça-me, afaga-me com os teus braços de amor. Eu preciso, sim, mais de ti. Muda-me, transforma-me, dá-me arrependimento. Eu preciso, sim, mais de ti. Muda-me, transforma-me, dá-me o teu coração. Eu preciso, sim, mais de ti. Aleluia, aleluia. Aleluia. Todo dia de ceia a gente. A gente estabeleceu como um dia onde nós trazendo a nossa oferta de gratidão. Onde nós expressamos a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu queria que você tivesse um tempo agora, conversasse com o Espírito Santo. Que você separasse o seu dízimo, a sua oferta. E você pudesse trazer a sua oferta de gratidão também. Onde você expressa aquilo que significa para você. Aquilo que o Senhor tem feito. É como eu vi ontem o pastor Gregório falando. Ele falou uma frase que marcou muito o meu coração. Ele disse assim: se o seu evangelho não tem preço, então ele não vale nada. Cara, a graça é de graça, mas ela tem um preço. Ela tem um preço. Aleluia. Então que você possa expressar, através da sua oferta, o valor que você dar a isso tudo. Em nome de Jesus. Pai, aqui estou pra te dizer, não há nada além de ti. Pai, tudo que encontrei já não importa mais. Te conheci, Pai, aqui estou, ha, pra te dizer, não há nada além de ti, Pai, tudo que encontrei, já não importa mais, eu te conheci. Esse é o lugar que eu quero estar, me envolver, de bastita. Esse é o lugar que eu quero estar, me envolver debaixo de tuas graças, Pai. Aqui estou pra te dizer: não há nada, ha, não há nada além de ti, Pai. Tudo que encontrei, ah, já não importa mais. Eu te conheci. Esse é o lugar que eu quero, oh, e me envolver, debaixo de tuas asas. Esse é o Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por este culto, por este tempo. Obrigado, Senhor, por tudo. Por tudo, Senhor, nós te amamos e queremos te amar mais, queremos te amar muito mais, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu irmão, vai para casa. Mergulhe nessa palavra. Mergulhe, mergulhe, mergulhe. Vai. Vamos nos santificar, meu irmão. Vamos nos santificar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Te dê uma semana poderosa. Vai na paz em nome de Jesus. Tchau. O Pai. Aqui estou pra te dizer: não há nada além de